Webjet 6723, boa tarde. Boa tarde, Webjet 6723, completa a chegada a Mari, 10 para 3.000 pés, 3.000 pés, 1.013. Chegada a Mari, descendo para 3.000, 1.013, Webjet 6723. 3804, vetor para sequenciamento, vai curvar agora à esquerda na proa 050, limitado pelo localizador, descendo inicialmente 3.000 pés, 3804. Do Delta entre Serra e PLB, PLB e autonomia. Quilo na sua esquerda, para ingressar na Alfa, ponte esperador 02118, sumando meia dúzia. Ok, Quilo e Alfa, ponte esperador, obrigado. 2-0 milhas após ou liberação do controle, devido ao tráfego cruzando a terminal no 1 centena. Ok, restrito ao 90, 674 anos, vai iniciar. Solo Salvador, azul 4089, sente informação Sierra. Azul 4089, Vitória 360, nível autorizado, via Peruísque 50, decola pista no 0 com a direita, sede da ELE da voz BDEV, controle 1 no 9.8, aciona 5556, azul 4089. 4089, sente autorizado Vitória, nível 360. Decola, correção, via Peruísque 50, decola pista 1-0, curva direita, saída da ANEL, Leda, BDEV, controle 119.8, transponder 5556. Cotejamento está correto, saída da ANEL, confirmando, reporte feedback sonar, 4089. Cliente da ANEL, 4089. Informação, aguarde pista livre, corrigindo, aguarde autorização de pouso, vento 090 graus, 1.200, ajuste 1-0, no 3, 1.013. Ajuste 1.013, aguardando autorização para pouso, voo no 754. 6741 no web, decolado aos 4.6, controle 1.19.8, bom voo. Controle 119.8, bom dia. Salvador, bom dia, Webjet 6741, vai passar 2.000 pés na Dael. Bom dia, Web 6741, 340 Dael, vigilância. 6741, possibilidade de voar direto, posição Dael? Autorizado. Direto Dael, Web 6741. Siga resgate 05. 60, desce até o nível 50. Resgate 5, prossiga. Salvador, Web 6741. 6741, prossiga. Está na proa de Dael. Confirme livre ascensão 340. Livre ascensão 340, direto Dael, 6741. 6741. Mais. Livre pouso na 10 para o Golo 754. Controle Salvador, muito bom. Boa tarde, sou 3566. Boa tarde, 3566, voando posição Itap, desce para 4.000 pés, 1.013. 4.000 com 1.013, para frente, 5.66. 941, chama a torre 118.62, é completo ILS, ou no 941. Para a ver, torre, gol, 941. 3804, desce 2000, autorizado LS, 1013. Desce 2000, autorizado LS, resultado 1003, 3804. De Salvador, boa tarde, gol, no 941, final 10, baixa travada. 941, boa tarde, número 2, continua aproximação, aguarde pista livre, vento 080 graus, meio 12 nós, ajuste 1-0 no 3. Guarda, pista livre, gol 941. 09. 3566. Obrigado. Serra, boa tarde, mantenha um ponto de espera. E táxi ocorre via pista, táxi via pista, informa alinhado e pronto, cabeceiro no 7, Charlie Mike Lima. Cinco quatro, solo 50, 121, décimo 9, eu liberar. Página 328, assina identificação, DS 060. Boa tarde, livre táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, 754. Autorizado pouso, pistão no 0, 090 graus, 4 mais. Autorizado pouso, 94. DS 28, Recife, nível 330, via Perusco 58, eu coloco pistão no 0, curva direita, fugindo curva esquerda, sai da Puca, transição Caju. Controle 119.8, aciona 5560. Autorizado 330 para a pausa 1-0, primeira à esquerda. Controle 19.8, telefone 560, ainda é a Puca Aracaju, na direita. Correta, porta push, 5718. Faz a passagem de tráfego na final ali e mantém pistão no zero. Delta, Delta Índia Serra. Corredores 1.500 pés, reporta Interlagos, onde é o resgate 5. Desce até o 070, 1924. Para Ribeirão Preto, autorizado para Papa Charlie Mike, via Upper Whisky 58, decola pista no zero, curva direita, série da Euleta, após Sagaz. Controle 119.8, aciona 5504. permanece na minha escuta ainda, Mike Delta Serra, sessão para o 055. No meu, papá, Charlie Mike. 3144, 3250 nós, desce até 80. Para o táxi, vai chamar a torre 118, decimal 612. Papá, Charlie Mike. Firme 186, filho. 566, descendo para 3.000 pés, chama agora final Salvador no 208. 208, 3566. Beleza? Sim. Gente, descendo para o level 090. 2 Salvador, boa tarde, é o Delta India Serra. Delta India Serra, boa tarde, prossiga. Ele está passando 1.700 pés na proa de decolagem na subida Gole. Sobe 280, saída Gole, Delta India Serra. Saída Gole 280, obrigado, Delta India Serra. Então 3660, chama agora a final Salvador no 208, 3660. 208, 3608. Cruzou o plano para descer já. Espero fazer um novo plano aqui. O ideal para ingressão Interlagos é a Pro 065, ok? Mantenha só Pro 0625 até o Porto de Aratu, o Jet Jardim aqui, resgate 05. Zulu, Carlos Lourenço, 1.000 pés, autorizado, cola pista no 7, curva à direita, corredor axé, controle 19.8, aciona 0162. Escuta 5487. Qual indicada? A indicada agora é de 240. Condições de manter 240 até proximidade de Duna? 240 até 5 milhas de Duna. Até 5 milhas está ótimo. Chama agora a final Salvador no 208, o 5487. 208, obrigado. 328, desce até o 50. Velocidade de 240 mais. Certo, autorizado, via Fernandes 857, segura Pesulu no 6, grupo é Pesulu no 4. Decola pista no 0, curva direita, certo da El, após voa Leda, após voa Bidev. Controle 119, decimal 8, aciona 5561. Obrigado, Ival, direto, Delta de Acerto. Ok, obrigado, Delta de Acerto. 6723, na final, baixado e travado. 6723, continua a aproximação, número 2, aguarde autorização de pouso. Guardando autorização, objeto 6723. Charlie Mike Lima, inicialmente restrito nível 060 por 10 milhas, livre decolagem da pista no 7, o vento 120 graus, 8 nós. Web 6741, chama Recife 251, alterno 3325, 6741. Trabalho, Azul 4089. Só um minuto, táxi. Web 5728, aguarda. Embraer da Azul, táxi reta, aguarda, pode autorizar. Chefe na. Bom táxi. Salvador, boa tarde, 3804, Livrão na Alfa. Web 5728, confirmando. Aguarda para o push. Aguarda a Embraer da Azul passar para a guarda posterizada, ok? Sim, está aguardando para a Azul autorizada, 5728. As contatórias 9, Livre Taxi, Juliette Alfa, ponte para Dona 0, torre 118, acima 612, que nega 1013. Sente autorizado táxi até o ponto, espera pistão 10, via Juliette Alfa, QNH 1013, torre 186, boa. Dan 3804, reporta antes da Juliette. 4, livrou, tá na Alfa. Dan 3804, livre táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Livre táxi, Alfa, reporta antes da Juliette, 3804. Juliette 5, controle. Gentileza, desça para 1000 pés, 1013. Trote Lima, chama agora a torre 118-62, erro meu, Fox Lima. Retro de centro daqui a pouco, tá bom, Anax? Até mais. Torre Salvador Cordial, boa tarde. Esse é o Papá Romeu, Romeu, Fox Lima. Compra 200 mais 1934. 200 mais 1924. Do Açul, estamos atendo 500 anos no litoral. Está visual caronave na final da 1-0. Isso é autorizado pro direto do Pátio 5 BPA. Gente, reporte farol de Itapuã, aguardando para prosseguir pro Pátio 5. Tem uma aproximação ILS aí, uma 4 aeronaves. Positivo. Você... Então, seu autorizado prossegue na base da 3-5. Positivo, aproxima então para a cabeceira 35, farol após prosseguir o táxi a baixa altura, Romeu Fox Lima. Positivo, vai efetuar pouso pairado na cabeceira 35, após táxi a baixa altura, Romeu Fox Lima. Web 6723, Solua 01, 121, decimal 9. 1219, boa tarde. 3566, livre pouso, vento 120 graus, 109. Livre pouso para 3566. Quilo Zulu, chame para ingresso, pistão no 7. Juliette. Chamarante da Juliette, Juliette 6723. Tem descida para o 50. E chama final Salvador no 20, decimal 83144. Curva esquerda para o 020, desce para o 50. Chama Salvador no 20, 83144. Eu estou rezando 3660, a 6 milhas de tela para cá de cá. 3660, continua a aproximação, aguarde pista livre, 100 graus, 109 é o vento, ajuste 10 no 3613. Guarda pista livre, 3660. Serra, Recife agora, 125, afirma, 1288 até 1260, dentro de Serra. 1288 ou 1260, confirma. 288 no 260. Obrigado, bom trabalho. 7, prossegue via Índia então, 3804. Eu tenho tráfego helicóptero aproximando para a cabeceira oposta. Dan 3566, Solo 02, 121, decimal 9, a liberar. 319, 3566. O meu Fox Lima, aproximação direto, cabeceira 35080 graus 89, forme solo para iniciar ataque. Positivo, forma da solo para iniciar ataque na cabeceira 35, já na final. Da Juliette, objeto 6723. Atentar a companhia puxando até 743 após mesmo liberar. Passagem, Juliette, pistão 612. 6723. Após trazer a companhia livrar, Juliette, pistão 612, objeto 6723. Solo Salvador, boa tarde, então 3566. Então 3566, boa tarde, Livre Táxi Alfa, porta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3566. Aproximação, aguarde pista livre, hein? Aguardando pista livre, 5487. O meu Fox Lima tá livre, prosseguir até o parte 5, o táxi abaixo a altura. Positivo, táxi abaixo a altura, Romeu Fox Lima. Mike Lima, chama agora o centro Recife no 251, não alternando no 3325. Charlie McLima. 251, 3325, uma boa tarde, tá de parabéns pelo controle. Obrigado, vamos. Autorizado táxi via Juliette Alfa, com esperador no 02, 118, são meia dúzia, que liga 1013, 1.618. Autorizado Juliette Alfa, com espera 186, 1.03, 5.7. Livre, não, meu fax alemão. O 4089, avista tráfego na final da 10. Afirmo. Após a passagem de tráfego na final, autorizado a alinhar e manter, azul 4089. Gente, após a passagem do tráfego na final, alinhe e mantém, tipo no zero, após o 4089. 3660, solo 05, libera a próxima direita no 21.9. Direita no 219, obrigado, 3660. Torre Salvador, boa tarde, gol no 328, a 2 milhas e meia parisiano, visual baixar travado. 328, boa tarde, continua a aproximação, é porte externo, vento 120 graus, 08 nós, ajuste 10 no 3, aguarde pista livre. 7, aguardado. Trip 5487, autorizado, pouso 120 graus, 08 nós. Livre pouso, 5487. 60, taxia Alfa, reportante da GS. Alfa, reporta essa Juliette, tá 3660. This 558, radio vector for spacing, left heading 025, limited by localizer course, continue descent to 2000 feet, at setting 1013. This 558. Heading 025, limited by localizer course. 025, limited to localizer course. Descending to 2000 feet. Maintain 2000 feet. Controle Salvador, resgate 05 visual para 17. Ok, o resgate 5 chama a torre agora 118.62. 118.62, é grato, resgate 05. Salvador, resgate 05, base pela direita da 17. Trip 5487, solo 07, libera a próxima direita, agiliza 1219. Trip 5487 está livrando a direita, agilizando. 4089 azul, 100 graus, 08 nós, livre iniciar decolagem, pistão no zero, azul 4089. Whisky Luzulu, decolada 07, controle 198, bom voo. 198, atrasão. Resgate 05, continue aproximação, pistão no 7, aguarda autorização de pouso. Situação 17, guardando autorização, resgate 05. Controle, isso que ele 558, this is speed 170 knots. Controle, Salvador, isso que ele zulou. Isso que ele zulou, prossiga. Decolada 17, autoriza a voz direto sobre o Cairo Lourenço. Direto Cairu, chama 20 milhas fora. Fora, 20 milhas. Pilo, até o bate 3, da tá, o sinalizador, 35487. Torre Salvador, vamos ao 924. 924, número 2, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardando, 924. 328, livre pouso, 1.00 graus, 08 nós, pistão no zero. Livre pouso, voo no 328. 05, livre pouso, pistão no 7, 1.00 graus, 08 nós. Livre pouso, 1.07, 05. sobe a linha e mantém após o tráfego na curtíssima. Aí mantém, o Web-5. Azul 4089 decolado ao 08, controle 199, décima 8, bom voo. 198, boa. Já tá iniciando? Acho que o cara já tá iniciando, então visual. Tá 3660, tá autorizado ingresso, Juliette, portão 10, atenta a companhia puxando o mesmo portão. Gente, Juliette, portão 10, tá 3660. Colo 09, libera a próxima direita, 1219. 219, boa. Táxi, chame para ingresso, pista no 7, Charlie Mike. Solo, Salvador. Boa tarde, vou no 328, liberou. Gol, 1328, boa tarde, liberou táxi Alfa, Índia, portão 02. Alfa, Índia, portão 02, vou no 328. Colo 09, estacionamento. Autorizado, informe livrando a pista, resgate 05. Gol 924, livre pouso, 100 graus, 089. Livre pouso, 10, gol 924. Foi Salvador, tá 3144, passando Índia Serra. 3144, número 2, continue aproximação, aguarde formação de pista livre, vento 100 graus, 089. Aguardando, tá 3144. Reflect now, tower 186. 1186, thank you very much. Seu livro, fica bravo. Estacionamento, gol no 754. Está livre, então, cruzamento no 735. Informe na Lima para o cruzamento do pátio principal. Para pátio Ali Mike. 13. O da 31913, autorizado o táxi, a porta hoje táxi via Juliette Alfa. Ponte para dar 10, torre 118, só 612, que ligar 1013. Autorizado, pátio Juliette Alfa, chama pronto, ponte esperador, retorno 3193. 558, continue approach, stand by runway vacated, wind 100 degrees at 08 knots. Roger, stand by for runway vacated. Gol 924, solo 11, 121, 19, eu liberar. 219, vai chamar o liberar. Solo, gol 1924. 924, utilizado o táxi via Alfa, vai observar a R2 da TAM, que liberará o pátio via Juliette, após o mesmo, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, portão 05, gol 1924. Mike, chama agora o solo 1219 para efetuar o cruzamento do pátio 1.